Salva-me das

Yeah, yeah. That's the Nico. Chamou pra fazer amor de novo, querendo me aproveitar. Mas se me chamar com carinho eu vou. Eu já tô louco pra fazer amor, e ela tá querendo mais. Chama vai, catuca que vai. frente à lapada de sol. Será um sacrifício.